volta, se é grande a tua luta. Não importa se é grande o teu sofrer, não importa se é grande a tua dor. O que importa é que Cristo tem poder, tem poder, tem poder. Deus tem poder para todo mal vencer. Tem poder, tem poder. Deus tem poder para todo mal vencer. Deus conhece meu grande sofrimento, o teu lamento. Deus do céu te ouvirá, se entregares a Ele o teu intento. Meu irmão, Deus virá te ajudar. Tem poder, tem poder. Deus tem poder para todo mal vencer. Tem poder, tem poder. Deus tem poder para todo mal vencer.